Abra o seu coração, pois o milagre ele quer realizar na sua vida. Deus quer operar na tua vida. Deus quer operar o impossível, mas fácil não terá, porque esse Deus o milagre vai operar. Os teus sonhos ele vai realizar, os teus problemas vai solucionar, a tua dor ele vai curar, porque esse Deus o milagre vai operar. Os teus problemas vai solucionar. A tua dor ele vai curar. Porque esse Deus o milagre vai operar. Vai operar na minha família, vai operar.